Numa noite em que o céu tinha brilho mais forte e em que o sono parecia exposto a não vir, o estender-me na praia sozinho ao lento e ali longe do tempo acabei por dormir. Acordei com o toque suave de beijo e uma cara sardenta encheu-me o olhar. Ainda meio a sonhar, perguntei-lhe quem era. Ela riu-se e disse baixinho: estrela do mar, sou a estrela do mar. Só ele obedece, só ele me conhece, só ele sabe quem sou, no princípio e no fim. Só ele sou fiel e é ele quem me protege, quando alguém quer a força ser dono de mim. Se era maior o desejo ou espanto, só sei que por instantes deixei de pensar. Uma chama invisível incendiou-me o peito. Qualquer coisa impossível fez-me acreditar. De Jorge Palma, depois de termos ouvido também Mafalda Veiga e Sérgio Godinho, fechamos esta emissão número 210 das Histórias da Música Portuguesa, desta vez com a Companhia da Poesia de António Barahona. Voltamos para a semana com mais música, mais poesia, e fica um abraço do Ivan no controle técnico e no servidor, que cá estaremos para mais Histórias da Música Portuguesa, emissão número 211, na próxima semana. Mas mil anos são pouco ou nada para a estrela do mar, estrela do mar. Estás en Aula 89. Brasil, música e cultura brasileira em Espanha, todos os martes em Rádio Universidade de Salamanca. Muy buenas tardes, soy Elisa Duarte desde los estudios de la Radio Universidad de Salamanca en la 89 de la provincia. Esto es Como Es Brasil, el espacio para la divulgación de cultura brasileña en España. También nos podéis escuchar en www.radiouniversidad.usal.es. Esta tarde vamos a hablar con Concha Rusia. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, gallega y vive en Santiago de Compostela. Y esta tarde hablaremos con ella sobre el Instituto Cultural Brasil-Galicia, que es una organización no gubernamental dedicada a la promoción de la cultura de Brasil en Galicia, pero también de la cultura gallega en Brasil. Pero antes de entrar en la entrevista, nos vamos con nuestros reporteros de la columna Rádio Pequenos Repórteres. Boa tarde, eu sou o Matheus, da Rádio Pequenos Repórteres. Também estou acompanhado por Sesc. Hoje eu queria ler um poema da Cecília Meirelles, que se chama Ou Isto ou Aquilo. Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não põe um anel. Ou se põe um anel e não calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. E uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce. Ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo. Se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor. Se isso ou aquilo. Esse foi o poema da Cecília Meirelles. Lembrando que se chama Ou Isto ou Aquilo. Oi, somos as meninas da Rádio Pequenos Repórteres. Hoje eu tô com a minha amiga Lilás. Oi, bom dia, Giovana. A gente vai falar um pouquinho da vida da Cecília Maurel, se vocês não conhecem. Ela nasceu no 7 de novembro de 1901. Era uma menina pequenininha. Pais dela morreram, mas ela foi morar com a avó dela. Os primeiros sonetos foram publicados aos 18 anos. Ela começou a fazer uma poesia e depois fez música. Mas um dia ela fez um livro com todas as poesias que ela tinha feito. O primeiro casamento aconteceu em 1922. Ela foi muito famosa. Ela escrevia as coisas dos jornalistas. Em 1964, publicou Isto ou Aquilo, a obra de poesia infantil mais afamada. A gente é a Rádio Pequenos Repórteres. Tchau! Olá, meu nome é Gisele, eu sou professora de Português e Cultura Brasileira da APBC e aqui na associação eu dou aula para os alunos de 3 e 4 anos. Como nessa semana vocês trabalharam com um poema da Cecília Meirelles, eu vou falar um pouco sobre poesia com vocês. Bom, a poesia é um gênero literário que está muito ligado à questão das emoções. Essa literatura costuma trazer à tona temas como o amor, a amizade, a saudade, a solidão, a tristeza e outros temas que envolvem o eu lírico e os seus sentimentos. A obra, ou aquilo que é produzido dentro desse gênero, se chama poema. E um poema pode ser reconhecido por várias características. Pela sua estrutura em verso, que é cada linha de um poema, pela rima, que é a repetição de sons dentro de um poema, e pela métrica, que é a medida de cada verso. Mas ele não necessariamente apresenta todos esses elementos. Existem, por exemplo, os poemas em verso livre, que não seguem nenhuma métrica. Os poemas em verso branco, que não apresentam nenhuma rima. Mas geralmente os poemas têm dois pontos em comum, um certo ritmo e os temas mais emotivos. O ritmo é uma coisa muito importante na poesia e é por isso que vários poemas já foram transformados em música. Eu, particularmente, gosto muito de dois poetas brasileiros, que coincidentemente são dois Manuéis, que é o Manuel Bandeira e o Manuel de Barros. Manuel Bandeira é um poeta pernambucano, escreveu sua poesia principalmente durante a primeira metade do século XX. Já o Manuel de Barros é um poeta nascido no Mato Grosso, que escreveu a maioria do seu trabalho a partir da segunda metade do século XX. Esses dois poetas têm uma coisa em comum que eu gosto muito, que é uma certa relação com o universo infantil. A partir de poemas que parecem lembranças, os dois valorizam as pequenas coisas da vida, falam das inquietudes de quando eles eram crianças e acabam revelando uma visão de mundo sem tantas amarras, sem tantos moldes, uma visão que poderia ser considerada genuinamente infantil. Deixo aqui para os pequenos repórteres um convite à leitura desses dois poetas. Bom, a poesia, então, ela poderia ser definida como a arte que apresenta os sentimentos por meio da palavra. Espero que tenham gostado. Muito obrigada aos pequenos repórteres e até mais. Oi, eu sou o Davi e vou apresentar uma rima que eu fiz. É assim, quero comer uma laranja, mas antes vou cortar minha franja. Recuerdo que esta columna se realiza en colaboración con la Asociación de Pais Brasileirinos na Cataluña, que es una asociación que se dedica a la preservación de la cultura brasileña y los lazos familiares de brasileños residentes en Cataluña. Si queréis conocer un poco más sobre la asociación, os recomiendo que visitéis la página web, aunque la puedo divulgar también en las redes sociales, que es brasileirinhos-apbc-bcn.blogspot.com.br. Ahora sí nos vamos con nuestra entrevistada de hoy, que como os dije, esta tarde nos acompaña Concha Rusia del Instituto Cultural Brasil Galicia. Estas dos localidades, Brasil y Galicia, guardan, además de una misma raíz lingüística, el gallego y el portugués, ¿no?, pero también profundas relaciones sociales, sobre todo de las que se formaron a partir de la inmigración de brasileños la inmigración de gallegos a Brasil, y más tarde se produce el movimiento contrario, es decir, la llegada de brasileños a Galicia. Y muchos de ellos familiares de los gallegos que habían migrado en épocas anteriores a Brasil. Y para hablar del instituto y de estos lazos que nos unen los brasileños y los gallegos, nos acompaña esta tarde Concha Rusia. Buenas tardes, Concha, ¿me oyes? Sí, hola. Hola, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer entrevista en portugués, ¿no es eso? Sí, mejor. Perfecto. Concha, eu queria, para a gente começar essa entrevista, eu queria que você explicasse para a gente exatamente o que é o Instituto Cultural Brasil Galiza. Bom, o Instituto Cultural Brasil Galiza é uma, podemos dizer que é uma associação cultural que é brasileira e é galega. Está registrada no Brasil e está registrada na Galiza como uma instituição, uma associação cultural. E nasceu em 2010. Nesses momentos havia alguns amigos que estavam na Galiza, galegos que moravam no Brasil, e a ideia nasceu no Brasil, e de facto o Instituto nasceu no Brasil e se inaugurou no Brasil em abril de 2010. E depois se inaugurou aqui, deste outro lado do mar. E não sei o que quer saber exatamente, mas como nasceu e por quê? Exatamente, por exemplo. O Instituto nasceu por duas questões fundamentais. Primeira, o grande desconhecimento que no Brasil tem da Galiza como lugar onde nasceu a língua. Antes de aparecer o condado portucalense, já se falava esta língua, mesmo que mudasse naturalmente, mudou, mas continua a ser a mesma língua. As línguas, por mudarem, também mudou no Brasil ou em qualquer outro estado, outro lugar da lusofonia onde se fale português, são variantes da mesma língua. E portanto, esse desconhecimento que há no Brasil, em parte, pois porque Portugal, ao ficar separado da Galiza, pois quando divulga ou fala de língua, esquece, nunca divulgou ou não divulga, os professores às vezes se o fazem, mas não é política de Estado, divulgar qual é a origem, não é desinteresse para eles, naturalmente. Mas, se é desinteresse, por exemplo, para a Galiza e para o governo galego, que agora mesmo, na atualidade, vem de aprovar uma lei, e isto é bastante novidoso, vem de aprovar uma lei que se chama Lei Paz Andrade, que é para, para promover a língua portuguesa na Galiza e para a aproximação e o aproveitamento dos vínculos linguísticos com a lusofonia. Quer dizer que são passos que se vão dando nessa linha. Mas, em 2010, isto era inconcebível. Quando nós fundamos este instituto. E a ideia era fundamentalmente essa, divulgar o que é a Galiza, o que é a língua da Galiza no Brasil e promover, ajudar de alguma forma aos produtos culturais, a literatura ou a música que do Brasil chegue aqui, ajudar a promovê-la, a divulgá-la e fazer de ponte, estabelecer pontes por cima do mar. É, já que, Concha, que você começou a comentar sobre a importância da língua e esse contexto lusófono, né, que engloba uhum. Brasil, África, né, também que a gente não falou, mas Brasil, África, Portugal e, nesse caso, Galícia, eu não sei, queria te perguntar sobre que papel você acha que o Brasil desempenha ou poderia desempenhar nesse mundo lusófono? Especialmente, e especialmente no caso galego, nesse mundo lusófono que agora dá esse passo tão importante, você comentou anteriormente. Sim, eu acho que o Brasil é o motor, é a força da língua portuguesa neste momento, mas o Brasil, como bem disse antes, necessita, como disseste aí, necessita coordenar-se com as outras partes da lusofonia, a África, por exemplo, Angola, países tão grandes e com economias que crescem tanto e que necessitam desenvolver ferramentas que estejam a níveis de uma comunicação mundial muito mais facilitar, digamos, essa comunicação. E então, esse relacionamento, os vínculos entre as distintas partes, entre os distintos territórios de língua portuguesa é imprescindível. E o Brasil tem a capacidade, tem, imagino que até a vontade, de ser essa cabeça e esse motor. Essa cabeça, se fosse um trem, seria a máquina, não? Tem que ser a máquina. Portugal não tem agora mesmo nenhum motor, nem a força, mesmo que tenha a língua igualmente. E a Galiza mesmo, conservando bem as raízes e tendo vontade, pode se sumar e quer se sumar, se está somando, de facto, desde o governo. Mas o motor, a força e, portanto, a responsabilidade corresponde ao Brasil, que tem também, por outro lado, tanta capacidade cultural, tanta música que divulgar ao mundo, que compartilhar com o mundo, que é uma riqueza. E no caso galego, especificamente, como se divulga a língua, a cultura brasileira aí na Galícia? Na verdade, seria elementos culturais, mas que passassem, obviamente, pela língua, que é o canal de comunicação não exclusivo, mas talvez prioritário nesse contexto. Sim. Uhum. Aqui na Galiza, como a língua é a mesma, e todas as pessoas que falam galego, que é o 100%, o português do Brasil, chamemos, e o português da Galiza, que podemos chamar o galego, é perfeitamente intercompreensível e, portanto, para as pessoas não há barreira linguística. Não existe essa barreira linguística. E os brasileiros que vêm para cá, que moram cá, ao princípio podem ter que modificar um bocadinho o seu sotaque, se querem, ou as pessoas não estão tão acostumadas, mas comunicam-se e as pessoas percebem a língua. E quanto aos produtos, pois as pessoas que leem perfeitamente em português, não as pessoas que leem em galego também. Tem boa recepção à cultura brasileira na Galícia? Me refiro entre... obviamente, sabemos que a Galícia é uma zona que tem uma população brasileira e de descendentes de brasileiros nascidos, mas descendentes de galegos migrados ao Brasil. Mas em relação aos galegos, de alguma maneira, maneira de dizer, nativos, né? Tem boa recepção? Eu acho que sim. A maioria das pessoas sentem os brasileiros como se fossem, de alguma forma, todos descendentes. E é a conexão linguística. Eu acho que sim, e eles seriam quem tem que falar disto, mas a maioria dos brasileiros aqui, quando falo com eles, quando falamos, eles afirmam sentirem-se em casa. E também os portugueses. Os portugueses também se sentem em casa quando estão na Galiza. E é pela língua, é por poder falar. E há outras características, talvez, também similares. E sem contar que Galícia é uma região belíssima, de praias e de montanhas. Sim, belíssimas também. Também é um bocadinho como o Brasil, é um lugar, sendo tão pequeno, tem tantas praias e tantos matizes de verde. Tem algumas características, eu diria que tem, comparte com o Brasil algumas características que são engraçadas. Aqui é um país de muitas tribos, na Galiza cada lugar é como diferente, tem as suas os costumes, há variantes linguísticas, inclusive, dentro da Galiza. É como um Brasil em tamanho diminuto, não é? Mas, e também é um lugar muito acolhedor, coisa que também é o Brasil, muito acolhedor, muito receptivo das pessoas que vêm de outros lugares. Sem dúvida, nisso você tem totalmente com a razão. Sem dúvida. Concha, eu queria, só para a gente ir terminando a entrevista, porque, enfim, o tempo já vai passando, eu queria pedir que você deixasse um pouco, deixasse os contatos do Instituto Cultural Brasil Galícia, tanto aqui na Espanha como no Brasil, caso, né, disponha, para que as pessoas interessadas pudessem entrar em contato com vocês, com o Instituto, e inclusive conhecer um pouco mais das atividades que vocês realizam. Sim, nós temos uma página web, mas agora mesmo as pessoas que estavam trabalhando essa página, a página está parada, mas mantemos um grupo nas redes sociais, no Facebook, por exemplo, temos um grupo onde podem contactar conosco aí, ou podem contactar também através de na página web, se colocarem Instituto Cultural Brasil Galiza, aparece a página web e aí estão os contactos. Mas para qualquer contacto aqui, ou qualquer contacto, podem escrever para o meu e-mail ou para o meu celular, para este número que estou eu falando e que eu vou deixar aqui, pois o meu número é o 605-566-276. Esse número, pois para qualquer, especialmente daqui, de Europa, mas também para qualquer pessoa que quiser ligar ou perguntar qualquer coisa sobre o Instituto, sobre atividades que, fundamentalmente, nós do Brasil aqui são literárias, de recebimento de escritores. Por aqui se levam passado muitos escritores e nós organizamos aqui apresentações. Bem, falava disso, de que aqui fundamentalmente é a divulgação da literatura e da música. E também para as pessoas que estão aqui, se querem fazer qualquer atividade, contam com o Instituto como infraestrutura, como lugar de começar. Não é que tenhamos muitos recursos econômicos, mas temos organizativos. E no Brasil, também para atividades e divulgação da cultura galega. Mas é algo que levamos pouco tempo e estamos ainda desenhando os possíveis atividades. No Brasil, por exemplo, levamos feitas exposições de literatura, com poemas de muitos poetas galegos vivos e outros não vivos, literatura galega divulgando pelo Brasil. E nada, para qualquer pessoa que necessite mais informação, pode contactar comigo no número que deixei aí, ou entrar em contato através do Facebook, no nosso grupo criado que se chama Instituto Cultural Brasil Galiza. Perfeito, Concha. E depois, posteriormente, também nas redes sociais, na página do programa, volto a divulgar os seus contatos e os contatos do Instituto. Queria te agradecer muitíssimo a entrevista, mas antes de ir, e sempre com os entrevistados, eu peço que nos indique, que nos recomendem uma música para o final do programa. Você tem alguma coisa em mente? Eu recomendo uma canção da Uxia, que canta con Chico César, que se llama Cantos na Maré. Não sei se ouviram falar, Cantos na Maré é um movimento cultural também de lusófono, nascido aqui na Galiza já desde 2004, acho que está. E essa música é lindíssima e é como uma música, se houver uma bandeira na música, eu acho que essa valia para a lusofonia. E chama-se Cantos na Maré. Obrigada, esse seria Cantos na Maré, que canta o Xia e o Chico César. Tem muitas versões, mas essa que canta o Xia e o Chico César é a que eu escolheria. Muito obrigada, Concha. Obrigada pela entrevista. Um abraço. Um abraço grande. Bueno, pues yo me despido ya aquí en los estudios de la Radio Universidad de Salamanca. Mañana miércoles es día de podcast del programa que estará disponible en nuestra página de Facebook con Más Brasil. Que tengas muy buena semana y hasta el próximo martes. Segundos, comenzaremos con Ojos de Oriental, será ahora menos cuarto y a las 7:20, Los Caminos del Jazz. Por la noche a las 9, Maneras de Vivir. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Aquí estamos de nuevo otro martes en Radio Universidad con todos vosotros y hoy nos vamos a ir hasta lo alto del Himalaya, porque nos vamos a acercar hasta los grandes picos del Himalaya de la mano de los Sherpas. Vamos a adentrarnos en la cultura y en la sociedad Sherpa para conocer un poco más sobre esta gente, ¿no? Una etnia, porque bueno, los Sherpas son una etnia procedente de China que se trasladó hasta Nepal. Y bueno, vamos a conocer más sobre ellos, una etnia que, como os digo, ha estado un poco olvidada en toda la historia del montañismo, aunque siempre han estado ahí. Y también, aparte, debido a ese olvido, en gran medida, también se les ha mitificado bastante, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a explorar un poco todo esto, ¿no? Vamos a conocer más a los Sherpas, su forma de vida y también pues cómo es la situación ahora con los Sherpas, ¿no? Después de que hayan empezado a tener un poco más de relieve y, como os digo, se les haya mitificado un poco, bueno, cómo se están comportando en estos momentos, ¿no? Bueno, como siempre, esto lo haremos después de conocer las noticias que llegan desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Rollán, encantado de saludaros otro martes.